Vamos nessa? Vamos. Vamos aproveitar. Rodando, viu? De velho. Posso ficar aqui? Se quiser bater de fim. É melhor, né? Bater de fim. Tu espera. Ah, agora já tá aí, né? Não, assim, ela fez lá, mas aí não tinha som. Não, mas era outra coisa, que é a baleia entrando e tudo. Atenção, todo mundo presta atenção, Angélica tá me atrapalhando, vamos nessa, presta atenção. Sim, foi? Então, som rodando. 4-1, primeira. Agora você levanta, Pedro, e sai e corre pro outro lado, lá pro lado onde tu tomou o banho de mangueira.